Hoje de tarde o pessoal recebeu o secretário de habitação. Eu tô aqui com o Flávio para dizer um pouquinho pra gente o que é que foi essa visita do secretário, o que é que foi decidido a partir dessa visita, Flávio. A visita do secretário foi feita a partir da luta do povo, do movimento que a gente se estabeleceu, e só ia sair desse terreno se a prefeitura viesse e se responsabilizasse pela gente. O objetivo dessa ocupação era que a prefeitura viesse aqui fazer o cadastramento do povo. E a gente estava vendo que estava acontecendo vários empecilhos e não estava dando cabimento para a prefeitura vir aqui e dar uma resposta. Sempre que a gente ia na prefeitura, ficava cozinhando, marcando tal data. Mas ontem a gente conseguiu uma reunião com o secretário de habitação e ele se dispôs pela gente, disse que hoje, em plena quarta-feira, ia estar aqui na Vila Sul, ia lá, ia ver como é que estava, ia dar uma data para ele vir fazer o cadastro. E tudo aconteceu com os conformes. Ele marcou a data, disse que vai vir aqui na terça-feira fazer o cadastramento do povo. Essa é a primeira luta que a nossa primeira luta que a gente consegue, tá entendendo? Porque a gente ainda tem mais objetivo. Depois do cadastro, a gente vai correr para eles arrumar um terreno, já que eles dizem que a gente não pode ficar aqui, para a gente habitar e fazer nossos habitacionais para a gente morar.